Pan-Americano, de Contos de Arthur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Pan-Americano, de Arthur Azevedo. Na venda, Manuel, o vendeiro, está ao balcão. O Chico Facada acaba de beber 2 de Paraty. Chico, lambendo os beiços. Ó, seu Manuel. Diga. Eu sou um cabra vigiado. Já fui até ao Acre, mas sou ignorante. Você, que é todo metido a sebo, me explica o que vem a ser isso de Pan-Americano? Sei lá. Mas se a coisa é americana, como quer você que eu saiba? Tenho os meus estudos, isso tem, mas só entendo do que é nosso. Lá o americano, não sei o que é. O Pan é que me dá volta ao miolo. Você tem aquele livro que ensina tudo e que o copeiro do Dr. Furtado lhe vendeu para papel de embrulho? Ah, tenho. Lembro você muito bem. E é justamente o volume que tem a letra P. Vai buscar numa prateleira o segundo volume do dicionário de Eduardo Faria. Ora, vamos ver. Isto é um livro, seu Chico, comprado a peso, aqui no balcão, uma bagatela, mas que não dou por dinheiro nenhum. É obra rara. Depois de folhear o dicionário, cá está, lendo. Pan, deus grego. Chico interrompendo. Grego ou americano? Aqui diz grego. Talvez seja erro de imprensa. Continuando a leitura. Filho de Júpiter e de Calisto. Que diabo? Então ele tem 2 pais? Naturalmente, o Júpiter é a mãe. O nome é de mulher. Lendo. Presidia o rebanho e aos pastos e passava pelo inventor da charamela. Charamela? Que vem a ser isso? Lá na terra, nós chamamos charamela uma espécie de flauta. De flauta? Então já sei. Isso de Pan-Americano é uma flauteação. Manoel, fechando o dicionário. Diz você muito bem, seu Chico. São os flauteadores. Ora, que temos nós com os pastos e os rebanhos? Vai guardar o dicionário. Coisas que eles inventam para gastar dinheiro, como se o dinheiro andasse a rodo, em tom confidencial. Olhe, aqui para nós, que ninguém nos ouve. O filho de Calisto deve ser o tal Ruth, que andou por aí a fazer discursos e a encher o pandulho. Por falar em Calistos, é mais um de Paraty, seu Manuel. Fim do conto. Pan-Americano, de Arthur Azevedo. Gravado por Vicente. Belo Horizonte, 2009.